Então, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. O nosso tema da tarde, nova consciência e boa sintonia. Vamos procurar refletir nessa tarde, nesse anoitecer tão bonito, tão agradável desse dia, sobre aspectos relacionados, então, à nossa evolução espiritual. Porque adquirir uma nova consciência ou desenvolver a nossa consciência, estabelecer sintonia com aquilo que há de superior na vida, é algo fundamental para nós, é algo necessário para o nosso aprendizado, o nosso crescimento espiritual. Vamos então nessa tarde procurar refletir sobre algumas dessas questões. Inicialmente nós temos que lembrar algo para que a gente possa ao longo da palestra aproveitar realmente o aprendizado, a lição que nós vamos ter. A primeira coisa é que nós já possuímos valores e conquistas. Não há ser humano que não tenha conquistas, não tenha valores adquiridos ao longo da sua evolução. Todos os seres humanos, os piores que a gente puder imaginar, têm alguma qualidade já que os tornou humano. Eles podem ter muitas imperfeições, mas têm já qualidades que os fazem humanos. Assim também somos nós. Nós não somos as piores criaturas do mundo, então temos já algumas qualidades, algumas características. Tem muita gente que pensa que humildade é negação das nossas conquistas interiores. Humildade, na verdade, é a gente saber se situar onde nós nos encontramos realmente na evolução. Isso é humildade de verdade. Outra coisa importante que nós temos que lembrar é que Jesus nos disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se Jesus nos deu essa recomendação, é porque já somos capazes de desenvolver esse sentimento. Talvez não vamos atingi-lo nesta nem nas próximas encarnações plenamente, mas nós já somos capazes de empreender essa busca, de realizar isso. Então o amor é uma conquista para todos nós. Outra lembrança que nós temos que ter é que qualquer ideia, elas podem sofrer uma abordagem reducionista, devido ao tempo, devido a determinadas circunstâncias, e nem sempre elas ficam muito claras. Então qualquer coisa que nós falarmos hoje, devemos sempre procurar a recomendação que Paulo nos deu, de retermos o bem de qualquer coisa que nós aprendêssemos. O apóstolo Paulo nos ensinou isso: vede tudo, retendes o bem. E, por fim, nós temos que lembrar que a nossa evolução espiritual, podemos compará-la a uma estrela. Uma estrela possui raios em múltiplas direções, alguns mais intensos, outros mais curtos, mais reduzidos. A nossa evolução, ela se dá em múltiplas características, em múltiplas habilidades, em múltiplas condições, vamos dizer assim, em muitas qualidades. Talvez já tenhamos avançado em algumas, em outras nem tanto, mas o fato é que já temos muitas realizações. Então é com base nisso que a gente vai refletir, né? Que todos temos conquistas em diversos aspectos da vida, o que demonstra que a evolução do espírito se dá em múltiplas frentes. Então ninguém se menospreze, nem menospreze a ninguém, porque na realidade nós somos isso, um ser complexo, que já temos muita conquista, mas também temos muito a conquistar. Por isso que tudo que vamos falar hoje não deve servir em nenhum momento para nós como motivo de desânimo. Em nenhum motivo vamos pensar que nós estamos sendo criaturas ainda muito imperfeitas, nós somos seres muito atrasados. Nós podemos ter, sim, muito ainda a realizar, mas nós somos espíritos em condições de fazer isso. Não nos cabe menosprezar a ninguém, nem a nós mesmos. Então, com essas ressalvas, essas recomendações, nós podemos começar a pensar sobre o tema a nova consciência e espiritismo. Dentro do contexto espírita, dentro daquilo que os espíritos nos ensinaram, o que significa ter uma nova consciência? O que é você desenvolver a sua capacidade de conhecer, de entender a vida, de perceber a vida? Então, nós vamos encontrar aqui, no Espírito Joana de Ângeles, a explicação do que é essa nova consciência. É um instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano. Efeito natural do processo evolutivo, essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Então, ter uma nova consciência dentro do contexto espírita, com base nesses conhecimentos espirituais, é a gente ter essa capacidade, essa competência de avaliar realmente o que é certo de acordo com as leis divinas. É a gente refletir aquilo que realmente nos cabe realizar no mundo. Tem pessoas que pensam que a partir do momento que a gente adquire uma nova consciência, a gente vai se transformar profundamente e nós nem vamos nos reconhecer. Nós vamos nos achar completamente outros. Nós vamos achar que nós somos seres totalmente transformados. E não é bem assim. Adquirir uma nova consciência, durante muito tempo, vai ainda significar para nós refletir nas imperfeições, nas dificuldades, nas lutas que nós temos. Mas o diferencial é que a gente já passa a experimentar um pouco dessa sensação de transformação ao longo da vida. Então ninguém vai ao longo da vida encontrar um despertar súbito, uma transformação repentina e você vai se sentir completamente outro. É você, na verdade, desenvolver capacidade de se autoavaliar, de se julgar. É você desenvolver a capacidade de refletir sobre você mesmo. Não é você se transformar súbita, bruscamente, e você se torna uma outra pessoa. Adquirir uma nova consciência é, portanto, o quê? É você compreender melhor o sentido da vida. E ainda assim, teremos dificuldades, teremos lutas, teremos dissabores, ainda experimentaremos um pouco daquilo que é negativo que nós temos. Ainda nos decepcionaremos, refletindo que não somos ainda aquilo que desejaríamos ser. Mas é um estado, então, em que a gente passa a compreender melhor a nossa realidade. E o que é necessário a gente fazer para se transformar. Isso que é adquirir uma nova consciência, então. Então, cabe-nos a reflexão nesse momento e pensarmos: a minha consciência já envelheceu? Será que o que eu aprendi até agora, será que o que eu sei até essa altura da minha vida já me basta? Será que eu estou em condições de continuar a minha jornada evolutiva, continuar aprendendo, continuar crescendo interiormente? Essa reflexão nós temos que fazer periodicamente. Nós temos que ver até que ponto as nossas certezas, as nossas convicções, elas devem ser mantidas ou reformuladas. Talvez a nossa consciência ainda não envelheceu. Talvez nós ainda tenhamos uma compreensão correta, precisa da vida. Talvez nós entendamos ela como ela deve ser realmente, ou não. Cabe-nos a avaliação. Mas já vai aí um indicador. Se nós tivermos aquela convicção inflexível de que estamos sempre certos, todo mundo sempre errado, isso já é um alerta para nós. Para a gente pensar que nós talvez sejamos criaturas que estamos um pouco atrasados na evolução. Talvez nós não sejamos tão assim atuantes na evolução, talvez nós não sejamos espíritos já tão equilibrados quanto nós pensamos. Porque quando a gente não reflete sobre as nossas ações, quando a gente não pensa, não se autoavalia, não mede o alcance das nossas ações, quando a gente não reflete sobre o que nós somos e o que fazemos no mundo, evidencia uma arrogância por parte do espírito, evidencia uma incapacidade de se reconhecer, de se identificar imperfeito, e é aí um dos passos, uma das situações que vai nos levar a um desequilíbrio maior no futuro. Porque quando eu não sou capaz de pensar sobre mim mesmo, quando eu não sou capaz de refletir sobre as minhas atitudes, estou sempre classificando os outros como errados e eu como certo, aí há um problema na nossa compreensão da vida. Às vezes a gente faz isso por defesa. Às vezes a gente faz essa atitude de estar sempre certo porque a gente vive num embate com as outras pessoas, vive num conflito permanente com o mundo, procurando se situar no mundo. Mas lá no íntimo, se a gente tem essa reflexão e está sempre pensando nos atos, naquilo que nós escolhemos, naquilo que nós nos propomos, e somos capazes de identificar erros, procurar acertos, nós estamos então com a nossa consciência bem. Nós estamos num estado espiritual bom, quando nós somos capazes de nos julgar e nos autoavaliar. O problema é quando a gente procura para nós mesmos afirmarmos o tempo todo que estamos sempre certos, que estamos sempre corretos, que sempre temos a forma correta de ver a vida, o mundo, as pessoas, que sempre temos a palavra final sobre tudo. Quando a gente afirma isso perante a nós mesmos, na nossa intimidade, no nosso mundo íntimo, aí nós podemos estar em uma situação que não percebemos os nossos erros. Aí podemos dizer que a nossa consciência envelheceu, porque precisamos aprender mais coisas sobre a vida, mais coisas sobre a nossa realidade, a nossa essência. Então agora pensemos um pouco sobre a conquista de uma nova consciência. O que realizar para alcançarmos então um desenvolvimento maior da nossa capacidade de compreender a vida? A imagem aqui da moça escalando, ou do homem escalando a montanha, aqui à beira do mar, ela é bem sugestiva. Ela mostra que é uma tarefa que exige de nós um grande esforço e perícia. Exige de nós conhecimento, exige de nós uma busca de um aprendizado para realizar isso. Todos sabem que para você escalar um paredão de rocha, você precisa ter técnica, conhecimento, experiência. Você precisa saber fazer isso. Você precisa ter conhecimento. Você não pode simplesmente se aventurar, porque provavelmente resulta num acidente fatal. A conquista do nosso conhecimento interior é algo que exige técnica também. Exige conhecimento, exige muita reflexão. Então, a conquista de uma nova consciência vai exigir de nós uma maior dedicação, um maior esforço em aprender o que é necessário para isso. É nos habilitarmos realmente a essa conquista. Vejamos então algumas indicações para nos levar a isso. Temos que exercitar os valores morais elevados, aquilo que são chamados de virtudes, aquelas regras de viver, aquelas regras que são consideradas como comportamentos éticos. Isso é fundamental na nossa vida. Nós temos que cultivá-los. Valores e princípios como honestidade, integridade, lealdade, companheirismo, solidariedade, caridade, são princípios que nós temos que levar em alta conta e temos que nos esforçar em vivê-los. Porque à medida que nós os vivemos, é que nós vamos ampliando a nossa compreensão da vida. É um tipo de experiência que, à medida que nos entregamos a ela, ela nos dá mais entendimento sobre o sentido da vida. Há pessoas que muitas vezes são defrontadas por outras quando elas têm comportamentos éticos e honestos e elas são contestadas porque estão agindo corretamente. As pessoas dizem assim: você é bobo por estar fazendo isso porque você está tendo prejuízo. Mas aquele no íntimo que vivencia esse princípio e o atende, agir com honestidade, ele sente uma segurança e uma certeza na condução da sua vida. É a própria experiência lhe indicando que ele está no caminho certo. Então, desenvolver essa nossa nova consciência, essa capacidade de compreender melhor a vida, exige de nós o cultivo desses valores morais elevados. Outro aspecto que vai nos dar essa conquista de uma nova consciência é o conhecimento racional, lógico e emocional sobre Deus, sobrevivência e função do amor ao próximo. Precisamos estudar, precisamos meditar sobre esses três grandes temas centrais da vida humana: sobre a existência de Deus, sobre a sobrevivência daquilo que nós somos após a morte, aquilo que nós somos efetivamente, espírito, e por que que temos que desenvolver o amor ao próximo. Temos que buscar nos aplicar nesse conhecimento, meditar, estudar, pesquisar, ler, conversar sobre esses assuntos, refletir sobre eles constantemente. O sentido da nossa vida está nessas três situações: a existência de Deus, a nossa sobrevivência à morte e por que temos que amar o nosso próximo. É dessa compreensão que nasce em nós uma maior compreensão da vida, um maior entendimento da nossa própria existência. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Outro aspecto dessa conquista é a autoaceitação e a autoanálise. Nós não podemos nos julgar, nem nos justificar, nem nos acusar e nem nos culpar. Aquele que desenvolve uma nova consciência, ele está periodicamente pensando sobre si mesmo. Ele está o tempo todo refletindo sobre o que ele é, mas nunca com o objetivo de se acusar, de se punir. Mas também não é com o objetivo de justificar tudo o que ele fez, sempre se desculpando, sempre alegando que houve forças maiores que o levou ao desequilíbrio. É, na realidade, a gente refletir sobre o que nós fazemos, sobre como nos comportamos e desejar uma mudança e realizar algo para que essa mudança aconteça. Existem pessoas que, quando se defrontam com os seus erros, Elas buscam atribuir a culpa aos outros, ao contexto que ela vive, contexto social, cultural, econômico, político, mas na realidade ela só demonstra o que a pessoa é. Aquelas situações que a gente vivencia no mundo e que desencadeiam o que nós trazemos dentro de nós, elas são apenas reveladores daquilo que nós trazemos da nossa essência. Não podemos usar essas circunstâncias para justificar os nossos erros, para justificar o que nós fazemos. Mas também não podemos cair no extremo de nos condenar porque erramos, de nos atribuirmos uma culpa muito grande porque cometemos erros e, a partir daí, desejar uma punição para nós mesmos, ter uma atitude de autodestrutiva em relação a nós mesmos. Nós temos que entender que errar faz parte do processo evolutivo. É uma necessidade nossa da experiência, experimentar na vida e ter consequências negativas. É dessa visão de que somos sujeitos ao erro, mas também podemos acertar se desejarmos, se nos esforçarmos, se querermos. É dessa visão, então, que nós começamos a desenvolver essa nova consciência. Também nós temos que nos desidentificar de tudo aquilo que foi assimilado por imposição, constrangimento, circunstância ou conveniência. Porque muita coisa que nós trazemos, que nós somos, na verdade não é aquilo que nós realmente nós somos. São papéis que nós representamos perante a vida, porque nos foram atribuídas certas características, nos foram impostas certas circunstâncias, certas situações, e nós passamos a representar esse papel no mundo. Nós temos que tomar cuidado com isso, verificar se nós estamos sendo autênticos na vida, se nós estamos sendo nós mesmos, ou se nós só estamos procurando agradar aos outros, atender às necessidades dos outros. Devemos fazer muito por amor ao nosso próximo, mas isso deve partir de um desejo nosso, não de uma imposição dele. Lá no íntimo eu não quero fazer, mas eu faço. Faço porque me foi imposta essa obrigação. Nós temos que, à medida que entendemos que algo realmente é o nosso compromisso, realizar por amor, fazer por dedicação, por desejo do bem, do progresso, mas não porque nos foi dito, não porque nos foi colocado que aquilo era realmente para nós fazermos. Nós temos que fazer algo porque realmente queremos. Tem algum valor fazer o bem quando nos é imposto de alguma forma, por alguma circunstância na vida? Tem algum valor. Mas ele tem mais sentido, ele é mais profundo como realização espiritual, evolutiva, quando nós fazemos porque queremos, porque realmente desejamos, porque refletimos e entendemos que aquilo é o nosso dever. Aí sim aquilo passa a ter um resultado mais significativo para nós. Outro aspecto, então, dessa conquista da consciência, de uma nova consciência, nós vamos ver com algumas recomendações do Espírito Joana de Ângeles, uma sábia benfeitora, uma discípula de Jesus, que nos trouxe uma série de informações a respeito desses temas relacionados ao desenvolvimento humano. E ela nos dá algumas indicações de alcançar essa nova consciência. A primeira dela é aprender a administrar os nossos próprios conflitos. Ser consciente de que todo ser humano tem dificuldades, tem problemas, tem lutas. Não imaginar que existe para o homem, para o espírito em evolução no planeta, uma situação ideal de vida. Não existe isso. Todos os seres humanos enfrentam desafios todos os dias, a todo momento. Ninguém, qualquer um que nós escolhermos, milionários, artistas de projeção, intelectuais, políticos, esportistas, homens de negócio, um cidadão comum que não tem maior destaque na sociedade, mas nem por isso ele é menos importante, qualquer pessoa, qualquer papel que ela execute perante a vida, ela tem desafios, ela tem dificuldades. Então imaginar que para nós vai ser diferente. Para nós também vai ter desafio, também vai ter lutas. Mas são o quê? Lições da vida. São oportunidades de progresso, de elevação, de crescimento. Outro aspecto dessa aquisição, então, é evitar eleger homens modelos para segui-los. Eles também são vulneráveis. Não existe a pessoa ideal para a gente se modelar a ela, para a gente segui-la. Porque nós podemos ser levados a decepções. Quando nós somos muito jovens, nós escolhemos algumas pessoas muito representativas na vida, muito significativas, e as admiramos tanto e desejamos ser como elas. Mas aí quando nós percebemos que elas têm problemas, elas também erram, cometem deslizes, o que, que nós fazemos? Nós nos decepcionamos e passamos a pensar que a vida, ela é realmente um ambiente onde o homem nunca pode acertar plenamente, ele sempre vai errar, e nós nos decepcionamos. Na verdade, nós temos que identificar nas pessoas o que elas têm de bom para ser seguido, mas ninguém é modelo para ninguém. Ninguém é perfeito a ponto de ser dito como um modelo a ser seguido. Também temos que nos conceder maior dose de confiança nos nossos valores. Nós temos que confiar em nós mesmos também. Nós temos que entender que nós somos capazes de acerto, nós somos capazes de fazer realizações significativas, nós somos seres de valor também. Nós temos algo já realizado ao longo da nossa evolução. Não é muito, talvez, mas já somos. Então temos que entender que quando algo surge para nós como sendo uma oportunidade, não podemos nos esquivar dizendo: ah, isso não é para mim, eu sou muito imperfeito ainda. Não, se algo surgiu para nós, temos condições já de realizar, abraçar essa oportunidade como uma grande oportunidade, como um momento de realização para nós, de crescimento. Temos que reconhecer o nosso valor pessoal. Quando erramos, temos que tentar fazer novamente e não desistir porque erramos. E se acertamos, não vamos ficar presos a esses acertos, ao mérito de um momento da nossa vida. Vamos prosseguir, vamos continuar a nossa jornada procurando acertar a cada dia. Nem desanimar a nossa jornada, nem exaltar uma realização de um dia durante uma vida inteira. Temos que prosseguir. Ela prossegue ainda nos recomendando que não fugir do enfrentamento dos problemas usando expedientes falsos ou comprometedores, as soluções desonestas perante a vida quando nós temos problemas a resolver. Vale mais a gente assumir um prejuízo, arcar com as consequências de determinadas situações, do que a gente cometer alguma falta. Tudo isso é importante porque à medida que a gente vai vivenciando de modo ético, de modo íntegro a nossa vida, nós vamos fortalecendo a nossa confiança, nós vamos fortalecendo a nossa forma de enxergar a vida e vamos aproximando de nós situações cada vez mais positivas. O contrário funciona também. Quando nós vamos nos desequilibrando, a nossa vida vai progressivamente nos enredando a uma situação cada vez mais comprometedora. Por isso que mantermos um comportamento correto, digno, dentro dos princípios que nós já entendemos como sendo ideais para nós, é fundamental, é necessário, porque é isso que vai nos dando cada vez mais capacidade de compreender e entender a vida. Temos também que reagir à depressão trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Se a tristeza nos visita por um instante, nós estamos falando dos casos já patológicos de depressão, onde o indivíduo precisa de acompanhamento médico, psicológico, de tratamento. Nós estamos falando daquela tristeza, daquele sentimento, às vezes, de derrota que nos bate durante a nossa luta humana, quando nós nos sentimos enfraquecidos, impotentes diante das situações. Nós temos que reafirmar a nossa confiança na vida, em Deus, na sua justiça, e prosseguir trabalhando, prosseguir realizando o que nos cabe. Se hoje acordamos tristes, vamos ainda assim atender aos nossos compromissos, vamos fazer o melhor de nós. Talvez nesse dia eu descubra um momento de felicidade, de harmonia e de paz para mim. Temos que também ter em mente que os nossos problemas não são os piores problemas. Eles pesam para nós o volume que nós emprestamos a eles. Então, se eu acreditar que hoje a minha dificuldade, aquilo que traz maior problema para a minha vida, que isso é o pior de toda a experiência humana, se eu acreditar nisso e ficar afirmando isso continuamente, realmente a minha vida é a pior de todos os seres humanos. Agora, se eu atribuo um peso certo, é uma dificuldade, é um impedimento, mas não é a pior experiência de vida. Há outras muito piores. E eu percebo que eu também tenho força, tenho possibilidade de superação, eu consigo vencer. Eu consigo ultrapassar essa fase. Eu consigo enfrentar a vida com melhor disposição. Temos também que nos libertar da queixa pessimista e temos que meditar mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Parar de reclamar da vida, ela é difícil, ponto. Então vamos ficar a cada impedimento, a cada dificuldade do dia, reclamando e falando. Vamos pensar, o que eu posso fazer para melhorar este momento meu? Isso parece que é algo que solto assim não tem efeito, mas tem sim. Isso vai nos dando uma segurança perante a vida muito grande. Isso vai nos dilatando a nossa compreensão da vida à medida que vamos pondo em prática esses princípios. Temos também que não ceder espaço à hora vazia, que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Mesmo nas horas de lazer, ocupar a nossa mente e as nossas mãos com coisas que nos dignifiquem. Não ocupar com inutilidade ou sem fazer nada. É sempre ocupar a nossa mente com algo elevado, algo que possa nos ajudar. Uma leitura, uma música que nos eleve, algo que possa realmente nos ajudar. Uma ação que vai trazer para nós bem-estar. E não deixar as horas do dia transcorrerem vazias. Porque é aí que surgem muitos momentos de angústia, de depressão. São momentos que surgem perturbadores para nós. Uma outra forma que ela nos recomenda, o que nós fizermos, fazê-lo bem, com dedicação. Fazer bem feito, com amor, com o melhor de nós. Sejam as tarefas de limpar uma casa, preparar uma refeição, o nosso trabalho cotidiano, a nossa rotina, aquilo que fizermos, fazermos bem feito. E ela ainda nos recomenda que lembrar que nós somos humanos e que o processo de conscientização é lento e que nós vamos adquirir segurança e lucidez através de uma ação contínua. É só vivendo para a gente experimentar isso. É só colocando isso diariamente em prática e fazendo da melhor forma é que nós vamos sentindo o efeito disso na nossa vida. Porque isso vai nos dando uma forma de ver, de enxergar a vida diferente. Isso vai ampliando a nossa capacidade de compreendê-la. E temos obstáculos nessa realização, naturalmente. Ali veio as recomendações do que fazer, e agora nós temos os obstáculos, aquilo que nos impede essa realização. Um muito significativo nos apontado pelo Espírito Hamed, também um grande benfeitor espiritual que nos elucida muito sobre o conhecimento sobre nós mesmos, é não negar o lado escuro de nossa personalidade, ou não lhe dar importância, é subestimar a sutileza de seu poder atuante em nossos comportamentos e atitudes. Todos nós trazemos um aspecto ainda negativo muito grande e que muitas vezes não se manifesta na vida presente. Nós não somos apenas isso que nós demonstramos aqui no dia a dia. Já viram situações em que as pessoas se surpreendem com os outros, com as reações que eles podem ter em determinados momentos? Às vezes a vida vai toda florida, toda tranquila, e o indivíduo parece que ele é perfeito, que ele está harmonizado, integrado, é um ser já redimido, pacífico, mas vem uma reviravolta na vida, ele revela aquilo que ele é realmente. Desaponta ali da sua personalidade mais oculta aspectos que eram desconhecidos até dos seus amigos mais íntimos, até dos seus familiares. Isso revela que todos nós trazemos aspectos do que nós realmente nós somos. E muitas vezes isso se revela em sentimentos que nós lutamos por ocultar em nós. É esse o lado escuro que ele está se referindo. Temos que estar sempre meditando que nós temos aspectos de nós mesmos que nós não conhecemos e que precisamos nos conhecer. Precisamos saber aquilo que nós somos capazes de sentir, de desejar e de fazer, para poder agir no sentido contrário, se já somos conscientes que essas ações não são mais cabíveis a nós na atual condição evolutiva que nos encontramos. Se queremos nos libertar dessa imperfeição maior que podemos carregar oculta dentro de nós, nós temos que reconhecer que ela existe e está lá dentro. Não criar ilusões a respeito de nós mesmos. É imprescindível admitir nossa face desconhecida, pois só podemos nos redimir ou transformar até onde conseguimos nos ver. E nós podemos perceber isso em muitas situações da vida que nem são comprometedoras. Vejam determinadas reações que nós temos mediante notícias que nos chegam, mediante filmes que assistimos, aquilo que desperta em nós, que tipo de sentimento ativa em nós. Muitas vezes, nesses momentos, nós somos capazes de perceber um pouco do que nós somos. Aí nós precisamos aplicar aquilo que já falamos antes. Temos que tirar aquilo que nos foi colocado pelo meio cultural que nós vivemos, opiniões, ideias, mas descobrir lá no fundo aquilo que realmente nós somos capazes de sentir, de pensar, de desejar e de fazer. Verificar em situações da vida os nossos sentimentos reais sobre determinadas pessoas, sobre determinados momentos da vida, porque ali nós podemos ter os grandes problemas reais da nossa existência, mudar qualidades imperfeitas que nós ainda trazemos dentro de nós. E temos ainda outros obstáculos a vencer, que é a limitação da nossa vida comum, que é determinada pela nossa condição cultural, social e por nossas concepções religiosas e outras crenças. Muitas coisas nós deixamos de realizar na vida porque nós acreditamos que nós somos limitados para elas e não fazemos. Isso é um exemplo de crenças que nós temos sobre nós mesmos. Então, nós temos que nos libertar disso que nos limita. Nós temos que verificar o quanto nós agimos só por uma determinação cultural, só porque nos dizem que temos que ser assim, porque nessa sociedade todo mundo é assim. Nós podemos ser limitados pelo nosso contexto em que nós vivemos. E vencer isso talvez seja um dos maiores obstáculos que o ser humano pode fazer. Quer ver uma coisa muito simples? É quando um jovem, que tem tudo aparentemente normal na vida, ele procura se dedicar ao próximo, por exemplo. Ele já não quer mais sair com os amigos, ele já não quer mais sair com os colegas de sempre, ele quer se dedicar a obras de assistência, de amparo aos que necessitam. A família acha que ele está perturbado, os amigos acham que ele enlouqueceu, a sociedade o acha que ele está fugindo de alguma coisa. Veja, é um condicionamento cultural de achar que um jovem não pode se dedicar a sua vida a uma atividade voltada ao semelhante. Como ele pode dedicar tanto do seu tempo a isso? Começam a dizer que ele está se fanatizando. Muitos jovens espíritas enfrentaram isso em outros meios religiosos também. Despertados muitas vezes a uma obra de assistência ao próximo, identificaram grandes ideais ali e se engajaram nessas tarefas. Se eles se entregassem a esse condicionamento cultural, de que o jovem tem que curtir a vida, tem que aproveitar a vida, tem que fazer coisas inconsequentes como todo jovem faz, se ele aceita esse condicionamento cultural, ele limita essa realização que ele poderia ter feito. E isso, nós temos milhares de exemplos. Tem pessoas que acreditam que elas têm que ficar, por exemplo, em determinados papéis. O pai e a mãe têm que ficar em casa, sempre esperando a volta dos seus filhos para recebê-los. E esquece que eles podem estar realizando muitas coisas quando esses filhos já se tornarem independentes, já ganharam a sua própria vida. E aí vai, nós podemos levantar inúmeros exemplos sobre isso. Nós acharmos que temos que cumprir determinados papéis, temos que estar limitados pelas nossas condições e não fazer mais nada. Então isso é algo que nós devemos refletir, o quanto o nosso meio, as nossas concepções estão limitando as nossas realizações. Temos que refletir também que transformação imediata em nossa vida requer empenho máximo de nossas forças nesse sentido. Se alguém quiser ter realmente um ganho significativo de mudança da sua concepção sobre o mundo e ter uma forma de vê-lo diferente, vai ter que abrir mão de muita coisa. Vai ter que realmente deixar de lado, muitas vezes, os entretenimentos de caráter inferior. Vai ter que abrir mão realmente, muitas vezes, de comportamentos e vivências que já não são mais compatíveis com essa busca que ele está realizando. Agora, se quiser também continuar nessa vida, é uma liberdade que cada um tem para si, né? É aquilo que cada um pode fazer da sua própria vida. Mas se nós quisermos realmente uma mudança, adquirir uma nova consciência, temos que dar um empenho máximo do que nós somos. Temos que querer e fazer o máximo de nós, o melhor de nós. O problema é que nós nos acomodamos muitas vezes ao conforto que nós já temos material, às conveniências familiares, àquela segurança que nós temos. Nós somos muitas vezes acomodados àquelas concepções que nós temos. Quer ver uma coisa muito comum? É a gente falar, o mundo está cheio de sofrimento mesmo, sempre foi assim, sempre será, não sou eu que vou mudar nada. Essa é uma forma limitada de pensar e enxergar a vida, né? E de se acomodar a uma circunstância. Agora, se eu quero adquirir uma nova condição, estar de uma forma diferente no mundo, eu não posso admitir que isso é verdade. Achar que o meu papel no mundo, ele não vai mudar nada. Ele não muda o mundo, mas muda aquele pedacinho do mundo onde eu estou agindo. Essa é uma forma de ver a vida, de pensar a vida, que rompe com esses condicionamentos todos. Outra coisa que nos impede é ignorar que a conquista de uma nova consciência se dá por etapas, por vivência e acúmulo de experiência, que num determinado ponto se evidencia explicitamente, sugerindo uma transformação instantânea, mas que é, na realidade, parte de um processo. Quando a gente vê a vida de pessoas significativas na história da humanidade, Paulo de Tarso, Gandhi, Madre Teresa, outras pessoas que se destacaram demais por apresentarem uma mudança radical na sua conduta, a gente pensa que eles foram iluminados, eles receberam ali um estalo, um toque do dedo divino, e ali eles mudaram tudo. E não é assim. Na verdade, são espíritos que já vinham em longas experiências, em numerosas experiências, e que num momento a transformação se torna evidente. Mas o processo estava em andamento. Houve muita reflexão, houve muitas vezes em que o indivíduo pensou e se perguntou sobre si mesmo, houve muita busca por parte dele. E aí a coisa parece que aflora num momento súbito, mas na realidade é uma grande vivência. Se a gente quiser adquirir uma nova consciência, a gente tem que viver intensamente a vida, naquilo que ela tem de melhor e mais positivo. Nós temos que viver intensamente a vida naquilo que ela tem de mais espiritualização. As oportunidades que ensejarem maior crescimento para nós, cultural, espiritual, social, nós temos que nos integrar. Fugir muitas vezes da rotina que é bitolante, que é aniquilante da nossa criação e da nossa evolução. E nos dedicar a situações realmente significativas. Buscar coisas novas, porque é aí que nós vamos estar nos desacomodando e caminhando e avançando na evolução. E pensando sobre o tema sintonia, nós vamos pensar então, olha, em algumas recomendações. Porque sintonia tem tudo a ver com essa questão da nova consciência. Para eu adquirir uma compreensão melhor da vida e agir de acordo com essa compreensão, eu tenho que estar sintonizado com algo de natureza superior. Vamos ver algumas recomendações, então, do Espírito Emmanuel, o Espírito tutor do médium Francisco Cândido Xavier, que o orientou e orientou a tantas pessoas nessas décadas de Espiritismo que nós já temos aí, que houve aí essa grande contribuição do Chico para a nossa evolução. Vamos ver as recomendações, então, de Emmanuel. Nós temos que pensar, então, em alguns aspectos. Olha, que nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, se eu quero novos estímulos para a minha evolução, eu tenho que buscar coisas de natureza superior. Leituras, conversas, uma meditação focada em coisas de natureza superior. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, se eu busco o que é de natureza superior, em termos de emoções, de ideias e de pensamento, eu me ligo àquilo que é de natureza superior. Isso gera mais estímulo positivo para a minha evolução. Se eu me ligo a coisas inferiores, através dos programas de televisão, através das conversações, através do que eu busco assimilar do mundo, com o que eu vou estar me ligando? Com aquilo que é de natureza inferior. Ele nos recomenda também, olha, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos. Então, por que que às vezes a vida é tão emperrada para nós? Por que que as coisas são tão difíceis? Você pensou tanto pessimistamente na vida, de uma maneira pessimista, que o que que aconteceu? Você só atrai influências pessimistas sobre a sua vida. Você não encontra nada de bom nela porque você só tem agregado a você outras mentes que te veem dessa forma. Eu só penso em sensualidade, por exemplo, porque o meu pensamento só está buscando isso o tempo todo. Então por aí vai, as nossas escolhas mentais determinam o estímulo que nós vamos ter para manter esses pensamentos. E ele nos diz também, em qualquer providência ou em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos, encarnados e desencarnados. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, se a gente quer mudança na vida, a gente tem que desejar coisas, situações. Nós temos que querer oportunidades de renovação. Se eu quero viver em paz, em harmonia, com sentimentos fraternos, sentimentos de amor, de bondade, eu tenho que buscar isso na minha vida. Eu tenho que buscar isso para alimentar a minha mente, a minha emoção e o meu sentimento. E por que tanto desenvolvimento da consciência? Por que ela é tão importante para a nossa evolução? Por que que nós temos que procurar tanto adquirir essa nova consciência? Para que a gente possa estar integrado a Deus. Para que a gente possa estar em sintonia com Ele. Porque isso os Espíritos superiores, na questão 621 do Livro dos Espíritos, nos disseram. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Será que nós somos Espíritos que já temos uma boa parte da lei divina gravada em nós? Ou nós temos apenas algumas letras dessa lei divina? Cabe-nos a reflexão. Cabe-nos pensar o quanto nós, nessa evolução que já conta aí por milhares de anos nesse planeta, temos adquirido essa compreensão da vida. O quanto estamos inscrevendo as leis divinas dentro de nós. O quanto nós somos capazes de agir em harmonia com essas leis. Quando eles nos disseram que a lei de Deus está inscrita na consciência, eles queriam dizer isso. Que à medida que vamos evoluindo, à medida que vamos crescendo e nos tornando cada vez mais capazes de compreender a lei divina e agir conforme ela. Que possamos então, com todas essas reflexões, agradecer a Deus, a Jesus, a grande oportunidade da vida. Estar vivo, estar hoje atuante no mundo, é uma grande bênção. Não importa a prova, a luta que nós enfrentemos hoje, nós temos as melhores oportunidades de crescimento espiritual. Que Jesus abençoe a todos, que dê a todos essa semana uma semana maravilhosa, com muitas realizações do Espírito. Que possam se sentir tão felizes e percebam tantas oportunidades benditas que todos nós temos. Muito obrigado a todos.